Salvador, eu vou no 897, feedback acionamento, tamo junto. Autorizado, feedback acionar, boa tarde. Autorizado, semana tarde, boa noite, feedback. Tá, 3399, autorizado, feedback, você não é por táxi. Demora por táxi, 3399, remota 12. Salvador, eu vou no 897 para o táxi, 151 na borda, até na Galeão com 4 horas atualmente. Autorizado táxi via Índia, reporte ponte para dar no 0 pronto, que legal, no 0 no 6, gol no 897. Momento 020 graus, 029, autorizou a linha, ainda colapso no zero. No 7, decolados 47, controle 20 decimal 8. 208, bom dia, boa noite no 7. Controle Salvador, bom dia, boa noite no 7, 1600 pés. Bom dia, boa noite, 17, contato radar, suba para o nível 360, Leda. 360, Leda, boa noite no 7. 4 em 15, eu sei dentro do galeão. Autorizado táxi, a Pátio 1, Índia, aeroporto, ponte para 1 no 0 pronto, que negar 1 no 0 no meio, tá 339. 2 horas 1 no 0 no pronto. 3399, autorizado a linha M colapso, tu no 0, evento 020, grau 039. Sim, decola o TAN 3325, alterna 251, gol no 897, bom dia. Bom dia, bom dia. Webcast, Whisky Juliette, Mike. Whisky Juliette, Mike, prossiga para a torre. Bom dia, senhor. Mike para reboque. Do pátio 3 para pátio principal, posição 5. Mas reporta no terno. Reportar ao terno, Mike. Na 3399, decolada 54, controle de 0.8. Controle 208, TAN 3399. 4L, Salvador, bom dia, TAN 3399. Bom dia, TAN 3399, contato radar, suba para o nível 360, vai Leda. Inserção 360, direto Leda, TAN 3399. Sol no Salvador, bom dia, Webjet, Rick e Juliette Bravo. Juliette Bravo, bom dia. Bom dia, senhor. Solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 4. Sim, em coordenação com reboque já em início no pátio. Está livre, posição 04, a porta interna. Eu escolhi a Juliette Bravo. Ok, reportará. São 3399, estamos no centro Recife, 13325, alterne 12551, bom voo. Juliette Mike, reboque finalizado, bom dia, obrigado. Bom dia.